e mais multiplicando, e o amor de muitos está se esfriando. Vamos lutar pra não deixar faltar em nossas lâmpadas azeite, tão são. Está na hora de olhar para cima, porque se aproxima a nossa redenção. Preparando as nossas vidas com armaduras de Deus, pra sempre estar revestido do santo poder do céu, pra lutar contra as hostes e o poder da maldade. Por isto devemos estar cingidos com a verdade. Vamos lutar pra não deixar faltar em nossas lâmpadas o azeite da unção. Jesus não levará.